473, voo 1805. Voo 1805, cotejamento correto, eu chamo para pushback sinalamento. Reporta Aragua, 1805. Thank you. 50, eu tô na via, tá, no Salvador. Gente, 153 a bordo, altímetro no 06, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera no 606. Táxi Juliette Alfa, vai botar pronto, 06, 06.